Então, vamos começar. Bora, bora, bora. Tudo certo? Bora, let's go. Aê! Ai, me solta! Isso mesmo, tá começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan. E graças a Deus agora dá pra pagar a mensagem do WhatsApp. Ó o medo, nossa, que tá devendo, bebê. Aí, ó, a namorada já saca, né? Apitou o celular, pega antes que apaga as mensagens. Quero ver na época da MSN essa galera no tela aí. Ah, velho, isso daí era raiz de verdade. Pessoas de boa índole, cuzões também. Estamos aqui pra mais um podcast. E quem vos fala é o Rafael. Abraço, amiguinhos. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando. E estamos aí, né, mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E eu ouso dizer que se algum ouvinte reclamar que a gente arrancou a porra da flauta no começo desse episódio, eu vou socar no cu. Já tá avisado, já. Vou tirar do cu do Jonathan e colocar no ouvinte. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael. E se eu pudesse voltar no tempo, eu meti o pau no Pedro Álvaro de Cabral. Pedro Álvaro de Cabral. Pedro Álvaro de Cabral. Por que você metiu o pau nele? Pra não descobrir o Brasil, deixava com os índios. Já não funcionou. Quebrou. Eu tô ouvindo do futuro. Deu muito errado. Já começou a bosta. Em Portugal. Já nem vem, velho. Deixa mata. Não, achei que era porque ele era bonitinho, mas tá bom. Ai, tá okay. Me solta, porra. Pode ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Começamos os recados aí, uma mensagem do nosso amigo João Alberto de São Paulo, capital, cara. Uau! Falou que no episódio de terror, que ele escutou a gente falando aqui sobre a Hora Morta, nosso querido Daniel, que participou da bancada, o João ficou acordando por uma semana, 3 horas da manhã, todos os dias. Cara, falar pra você que não foi o único, viu? Eu terminei aquela gravação com um cagaço, só de lembrar. Teve mais alguém, não teve, Rafa? Lá teve, teve sim. Natália, querida, acordou também 3 horas da manhã e encheu o saco de quê? Do maridão, cara. Já cutuca, levanta, desgraça. Tô com medo, tá, pô. Mas se daí, demora pra me pegar, eu não vou sozinho. E lembrando nossos ouvintes de ler a porra da nossa descrição. Caralho, dá mó trampo de escrever. Na moral, velho, eu tenho que perder mó tempo pra fazer aquilo lá pra ninguém ler. Passa batido desse jeito. Eu tenho jeito. Os números dos links clicados lá, dá mais ou menos uns 2. Mas juntando é uns 12 episódios. Isso mostra que nem nós clica, né? Mas tudo bem. Tá, que pariu, cara. Clica então, lá, ô caralho. Lê a descrição, tem todos os links do Topzera lá. E as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter... Ó, inclusive no Instagram, quando não tiver episódio novo na semana, a gente tá fazendo semana do replay, cara. Pra lembrar vocês, exato, filhas da puta que esquecem, pra escutar os episódios passados. Escutou um, achou da hora? Vai no outro que é mais da hora ainda, cara. Por isso que a gente lembra você. Simples assim. E falar em episódio passado... Cara, incrivelmente no nosso episódio 2... A gente bateu 1K de download. Nossa, essa 1K, semana. Parceiro. 1K, mano. Foda demais. Episódio 2, Choque de Cultura, bateu 1000 downloads. É isso aí. Só agradecer, oh, né? Motherfuckers. Agradecer aos ouvintes que participaram. Mérito de vocês disso também. E é foda, mano. A gente fica feliz pra caralho. É, sintam-se abraçados por mim. Aquele abraço bem gostoso. Dursão. Olha lá. E dizendo que o Buraco Negro é real. É. Tá, it's a real, tá, man. Confia na e outra. Gente. Caros ouvintes, entre no nosso grupo no Telegram. Lá você vai ter acesso a muitas informações e vai ter contato direto com a bancada. Então, entra lá que você vai ter muita coisa. Vai ser privilegiado, meus grupo amigos. Grupo de cultura pop, meus amigos. Maravilha, hein? Ó, cultura pop aí pra você, vamos, hein? Trocar uma ideia lá, que só eu leio livro nessa porra. Mentira, tô safado. Se você não quer ouvir o Topzera, pule diretamente para... 13 minutos e 50 zaps da Morena. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! E o meu topzera da semana é muito simples, só com eficiência monstra, gente. É, o pessoal enxerga, às vezes, com um olhar talvez incorreto, a necessidade de uma agenda diária. e, na verdade, ela é grande influência para você ter sucesso no que você quer. Por exemplo, você tem lá suas metas semanais ou diárias. Se você não escreve ela, a chance de você esquecer é muito grande. Então, hoje, com o celular na mão, a gente tem aquela facilidade de baixar o aplicativo, qualquer coisa do tipo. E tem muitas agendas que são práticas e muito funcional. Isso é da hora. Qual que você usa? O aplicativo Agenda Online. É um aplicativo que é fácil de achar. E eu consigo fazer uma mesclagem também usando o OneNote, que ajuda pra caramba. Então, até mesmo mais fácil de você usar, dá pra você usar a própria, tipo, bloco de notas. O calendário do celular, né? Porque como agora dá pra fazer marcações, celulares, né? Dá pra você fazer a marcação no próprio dia lá, ó, tipo, terça-feira eu tenho o dentista, vai lá e marca. Então, mas aí eu concilio tanto as coisas que eu tenho marcado, como as coisas que eu tenho vontade. Por exemplo, eu não tô cursando nada. Então, pra você que não cursa nada, mas tem a vontade de estar estudando sua casa alguma coisa, dá pra você colocar ali o horário de início e término, que isso já traz uma linha legal pra você desenvolver o seu dia. Então, vai mais do que você colocar as coisas que você já tem, e sim incluir aquelas coisas que você quer trabalhar. E isso é massa, e dá um desenvolvimento bacana. Só de você escrever e ver que você tem que fazer aquilo no dia, já dá uma diferença muito grande. Então, amigo e amiga, faça esse teste aí, porque vocês vão sentir. É muito bom. Da hora, passamos o top zero do Rafael sem fazer uma piada de coaching. Pô, graças a Deus. Merda, já foi. Ai, cacete, meu. Desgraça. Não foi dessa vez. Estamos a zero episódio sem fazer piada de coaching. Eu vou colocar aqui a plaquinha do zero de novo. E o meu, novamente, eu trago música pra vocês, porque eu respiro essa porra. Então, como eu falei no último episódio, eu ia trazer uma banda nacional, cara. Eu trago pra vocês Matanza. Fazendo o que em casa? Por acaso está... Ah, moleque! É famosa banda de todo adolescente de 15 anos. Nossa, pelo menos na minha época era todo adolescente de 15 anos, tinha que escutar Matanza, porque senão você era... Você era um bosta. Excluído do grupinho de rock. Então eles eram top, porque os caras são bons. Mano, é uma mistura de punk, heavy metal e country. Country core brasileiro, um bagulho louco do caralho original. E encabeçada pelo Jimmy London, cara. Foda. Doidão, barbudo de respeito. Representa. Então, assim, a música que tá tocando é Bom é Quando Faz Mal. É muito foda. Nossa, essa música é foda. A banda foi. A banda é dos anos 2000, tá ligado? Então ela é bem nova na cena. Eu fui num show dos caras quando teve aqui no Sesc. E foi do caralho, mano. É cerveja, uísque, carne, cigarro e doideira, tá ligado? Os caras metem o louco e fazem um som da porra. Mas, infelizmente, eles estão terminando a banda. Infelizmente estão terminando a banda, que falou que eles vão tirar novos ares e não sei o quê. Esperamos por novidades aí que nos agrade tanto como a banda, eles, né? Eles provavelmente vão terminar a banda pra que daqui uns 10 anos voltar e agradar todo mundo que tiver com os caras 50 são bons já. Eles ficam um legado aí de vários álbuns fodas pra caralho. E a última lançamento que eles deixaram foi uma música chamada Na Lama do Dia Seguinte. Então fiquem aí com ela, que é foda. Vou pagar uma cerveja pra mim. Comemoro estar vivo de um jeito nocivo, mas só se assim. Sempre a vida me testa, sempre o resultado é ruim. Ganho tapa na testa, já sei que não presto o que eu quero pra mim. Mas se eu for mesmo deixar pra lá, sei que vou acordar muito mal, total destruído. Meu topzera dessa semana vai pra um artista, que é o Takazone, Gustavo Takazone. Fodástico, hein? Diga-se tatuador, de passagem. Começou a carreira aí já faz pouco mais de um ano. Caramba, e. Mano, faz. Mano, é mais. Perdi o microfone aqui, tá doidão. É, mas a evolução que ele teve nesse curto tempo aí foi foda, né, mano? Então, eu fiz a tatuagem com ele faz pouco tempo, um pouco mais de uma semana. E, cara, o trabalho do maluco é fantástico. Sou amigo dele faz alguns anos. E desde que ele começou a trabalhar no ramo da tatuagem, eu já tinha decidido que ia fazer a tatu com ele já. Não, e a gente que tá aqui vendo a tatu, velho, a qualidade é fodástica. Assim, top, a arte top. É foda, o jeito que ele trampa é da hora pra caramba, e ele é um cara super gente boa, mano. Então, sim, é, o cara fui é lá, bem tranquilo. Eu lá, viu o Mike tatuar e foi da hora. O cara é bem tranquilo e, tipo, ele meio que pegou a fama de ser tatuador de anime e de LOL, mas, cara, se você chegar com qualquer ideia da hora, ele vai tatuar pra você. É. E o traço do cara é foda pra qualquer coisa. Eu tava pensando em fazer uma tatuagem, eu só não faço porque é coisa de bandido mesmo. Tava pensando em tatuar um palhaço. As caveiras aqui nas costas. Eu só não faço porque essas coisas aí você não entra no céu depois que capeta, né? Deixa quieto. É. Melhor não, né? Pelo corpo santo aí, ó. Tá certo. E aproveitando, encaixando o meu topzera aqui, eu queria trazer uma websérie aí que tá em uma plataforma que está morrendo, que é o famoso YouTube, né? Mais cedo ou mais tarde essa porra vai... Ela vai tá acabar, doente vai, ainda. Vai, não, tá doente não. Vai morrer essa desgraça. Espero que morra. Cara, tem um canal que ele ficou conhecido por ser meio teen, que é o canal do Cellbit. Se você, você tem um irmão mais novo ou uma pessoa que provavelmente acompanhava Minecraft... Famoso ou... jogador de Minecraft. Minecraft. Você provavelmente deve ter visto ele na internet. Puta, cara... joguinho massa que lá com as pedras do céu. Isso, esse mesmo. Tem que montar. É. Tetris. Tipo louco. Esse mesmo. Tipo Lego. Só que ele ficou muito famoso agora nos últimos tempos porque ele tá fazendo bastante conteúdo... De enigma, tipo, que é a parada do, tipo, de um quebra-cabeça. Você formatar, tipo, mexer com várias coisas, tipo, vários tipos de código, chegar com vários enigmas e resolver isso tudo pra chegar num final, numa resposta. Hoje tá ficando muito famoso o jogo desse estilo. Assim, até alguns jogos grandes, tipo God of War. E eu não consigo lembrar outros jogos. God of War sempre teve, né? Tem os puzzles que você precisa resolver alguma coisa dentro do jogo. Só que existem jogos hoje que que realmente só isso. E ele tá fazendo várias séries, né, dentro do canal dele, que é jogando algum desses jogos, assim, que é considerado, tipo, muito, muito difícil. Tanto é que tem um jogo que ninguém nunca conseguiu resolver até hoje, que ele tá jogando. E cara, tipo, você vê o episódio e fala assim, puta que pariu, cadê o próximo? Não tem próximo? Meu Deus do céu, fudeu. Pelo amor de Deus, solta o próximo logo, desgraça. E é uma coisa muito massa porque acaba, tipo, estimulando seu raciocínio e tudo mais e te atrai pra querer procurar um pouco mais sobre essas paradas que vai, com certeza, ajudar você na sua educação. E esse jogo que eu falei que ninguém nunca conseguiu resolver é uma websérie dentro do canal dele que é Não Acredite Nas Mentiras Dele. Que, cara, tipo, você vê os vídeos dele, tipo, você vai ver que o bagulho, tipo, é realmente... Você tem que ter um nível a mais de QI, tem que ter um QI a mais pra você conseguir resolver aquele negócio. Porque não é só um cubo mágico que você vai ter fórmula, não. O Enigma envolve vários tipos de, tipo... Você tem que saber mexer com um programa de edição de imagem, edição de vídeo, edição de som... O bagulho tem, tipo, palavra em latim que você tem que saber, cara. Você tem que ter uns conhecimentos muito aleatórios pra conseguir resolver. E é embaçado. Você vê o vídeo, você vai sentir, tipo, pra caralho. O ano é 2032. O mundo todo estava preocupado apenas com uma situação tenebrosa. As novas eleições presidenciais do Brasília. Isso mesmo. Depois da crise dos youtubers, nosso país mudou de nome. De um lado estava Bolsonaro Lula. Mas isso eu vou explicar em outro episódio. E de outro lado, Louro José. Aquele papagaio da TV, sabe? Enquanto a humanidade olhava essa disputa, a Casa Branca entra em alerta máximo. O presidente Elon Musk atende o telefone. Oh, meu Deus! Não me diga que fomos interceptados! Isso mesmo. O presidente dos Estados Unidos fala português. Mas eu não tenho tempo para explicar agora. O carro Tesla que tinha sido enviado para o espaço caiu em Plutão. Aquela porrinha azul que foi desclassificado como um planeta de tão insignificante que era. Senhor Musk, vídeos registraram um carro caindo de encontro a um monolito gigante. Estou lhe enviando as fotos. Oh, meu Deus! Isso é um... gigante! Isso mesmo, senhor. Uma piroca gigante. gigante. Uma nova expedição foi enviada a Plutão. Muitas coisas foram encontradas, mas o principal foi um cristal, dentro do monolito. Muito pequeno, mas que brilhava demais. Brilhava igual a vagabunda da sua mãe. Depois dos testes governamentais, descobrimos que aquele cristal continha o poder de voltar ao passado. Eu disse voltar ao passado, caralho. O problema era o combustível, para acionar esse poder oculto. O cristal deveria entrar em combustão para acionar esses mecanismos alienígenas. Depois de milhões de testes, petróleo, óleo vegetal, água, terra, fogo, ar, nada fazia efeito. Até o destino encontrar o seu Jair, enquanto estava fazendo faxina no Departamento de Ciência dos Massachusetts, ele acidentalmente derramou o elemento X. Isso mesmo, cerveja Bavária quente. Uma iguaria brasiliana que dominou o mundo. Nesse momento, a máquina foi acionada. Seu Jair infelizmente sumiu, mas o mundo da ciência nunca esqueceu seu nome. Boa noite. Interrompemos o seu Dragon Ball para dar uma notícia urgente. Acaba de ser inventada em Massachusetts a primeira máquina do tempo. Isto mesmo, uma máquina do tempo. Não se sabe ao certo ainda o que aconteceu, mas segundo nossos informantes, seu Jair, o faxineiro, deixou cair uma Bavária quente em cima de um artefato misterioso. Não se sabe ao certo para onde ele foi e o que ele está fazendo, mas seu nome vai ficar gravado na história. E você, ouvinte, para onde você iria e o que você faria? Sexta-feira, no BN Repórter. Kkkk. Sabe por que passo e finjo que não te vejo? Porque a tua cara é hoje o meu maior desejo. Tu é. Estamos aqui com a nossa máquina do tempo, que é uma churrasqueira. Nada mais, nada menos que uma churrasqueira. Tá ligado, no filme do Harry Potter que eles precisam pegar aquele pó de flúor e tacar no chão? É, o pó de pim-pim-pim. É, só que eles têm que pegar uma Bavária quente e tacar no chão. Tacar no chão. O burbo ativou, foi isso aí. Bavária churrasqueira, seu Jair, tem que ser Brasília. Lógico, com certeza. Tem que ser Brasília. Então fechou. Ordem e regresso, velho. Crítica social aí, hein? Opa! Com certeza, é isso aí, vamos lá. Filha da puta, vai cortar. Então, Caio, explica pra gente o que você quer fazer nesse episódio. Meu amigo, o seguinte, foi criada a máquina do tempo. Pra gente dar uma reformulada no nosso futurologia, né, a gente vai começar a pensar em e se, o que vai acontecer no futuro e o que a gente vai fazer com isso. Então, nesse episódio, a gente vai falar de viagem no tempo. Estamos com a nossa churrasqueira aqui, nossa Bavária, e vamos discutir pra onde a gente vai. Exatamente. O que a gente vai fazer. Não mexer não só no nosso futuro, mas mexer no nosso passado também, né? Não no nosso passado, não. Mas... futuro. Você falou futuro. Você é burrão, hein, bicho? Oxi, por isso que eu puxei. Porque, mano, você tá bem? Passado. Não é futuro. Isso, e pra começar, pra onde você queria ir nesse momento, Caio? Cara, eu como um cara do rock and roll... Rock and the roll? Eu pegaria minha Bavária quente e iria pro Woodstock. Em 1969. Imagina você com a boca de sino ali, velho. Boca de sino? Ia ser um hip safado? Um hipão safado. Rapaz, e aí, a gente tem que ir com a roupa, né? Senão dá uma assustada. É, então, é verdade, mano. É verdade. Tem que roupa, e principalmente tomar cuidado com o que eu vou falar, porque até... Mas tipo assim, Woodstock eu ia pelado, porque todo mundo tá pelado naquela porra. Mas tá. Uma hora terminou todo mundo pelado, na lama. O negócio do Woodstock é que foi o maior festival de rock da história, cara. Paz e amor, drogas e lama. Não, melhor. Tem coisa melhor do que isso? Meu amigo, você tem uma noção? Foram 400 mil pessoas. É muita. Imagine gente, né? Nossa, a gente lá dentro dessa putaria. Cara, 400 mil pessoas. Ia dar merda. Fala, cara, tocou The Who, tocou Janis Joplin, tocou Jimi Hendrix. Jimmy, querido. Jimmyzinho, Creedence Clearwater. Tocou só cara foda. Não, tá explicado porque terminou todo mundo pelado na lama. É, mano. Agora, beleza, chega lá. E aí, o que a gente vai fazer? Comprar, cara, cerveja. Eu acho que é, isso aí é certeza. E comprar cerveja. Precisa comprar só pra comprar cerveja. Nossa, bola! Já você pode... chega gritando em português, ninguém vai entender nada. Não, os caras já te dão e vazam, né, mano? Primeira coisa pode... que eu ia xingar um gringo, seu filho da puta. Arrombado. What? Mano, você já vai... Já sai daqui do presente pro passado com cooler, né? Hoje é de gelo. E já vai foder o show. Aí todo mundo já... É, ué. Que porra é essa? Você tá levando aí? Que porra é essa? Cuidado, Felipe. Nem que tava criada ainda. É só colar jeans em volta. Eu queria viver essa época porque foi assim... Aí, mano, a história da música ícone nunca mais se juntou tantas pessoas na vida. Eu acho que foi o clímax, né? É. Dessa pegada. O caos reinava, né, cara? Eu acho que eu ia correr pelado entre os campos de luz. É, como sem dúvida alguma. Igual aquele dia que você fez aqui na rua. Anos 80, o negócio foi pra os fortes sobreviverem. Com certeza. Só os vacinados, porque ali, o resto, puta que pariu. E a evolução testou as pessoas. Testou. Correria pelado igual semana passada. Fácil. Igual a represa. Não, essa foi demais, cara. Você me surpreendeu, mas eu ia junto e ia pelado junto, velho. Você é louco. Eu acho que eu pegava... Rafael, a gente é grande, ia tá foda na mesma churrasqueira, né, meu amigo? É. Mas você vai de boa, eu vou atrás, pô. Ia precisar do fardinho de Bavária pra ir de cada vez. Fardinho de cada vez. Mas fechou, acho que a primeira coisa que eu ia ver era o Woodstock, meu amigo. E aí, depois disso, a gente iria pra onde, cara? Cara, eu pegava a minha Bavária, tacava no chão, continuando essa vibe, tipo... Nossa, que show muito louco. Eu ia pro Rock in Rio... Que o Queen tocou aqui no Brasil. Ah, um ele tocou, né? O primeiro Rock in Rio. Vamos falar que foi o Woodstock brasileiro? Porque tava nessa. Só voltou os caras pelados ali, mas tava tudo de boa. Por isso, velho, cara. Tava nessa também, lama pra caralho. Cara, já ia ser muito louco chegar lá por conta que a gente ia estar com o celular na mão, né? Os caras já iam olhar e falar, caralho, velho, que porra é essa? Ó o ET vindo. que é isso, caramba, ia ter... Tinha registro já dessa época, porque tem documentário, tem um monte de coisa, só que, rapaz, full HD aquele show, velho. É, não, assim, 4K. Ser, nossa, com certeza, ia ser, ia ser dono da Warner hoje. Sem condições. Mas ia ser show de bola. O que mais que a gente podia vender lá? Não sei. Mano, se a gente fosse com aqueles laser pequenininho, tamanho do dedo, velho, ia ser... Os caras iam pirar, nós pagamos R$1,99. Stock, ele tá indo pra expor pro dente. Eu tô indo lá, velho. Eu tô indo lá pra me subir no palco, velho. A gente podia levar, tipo, vários corotes também, né, de sabor. Mano, mas daí já ia estragar o mundo. É verdade. O corote já tá estragando agora. Mano, lá já tinha muita mas troca. Mas pensa só. O corote é muita coisa. Com isso, a gente ia conseguir um passe livre pra subir no palco com os caras, velho. Nossa, isso é... Sem dúvida. Mano, os caras iam achar nós não era tão foda quanto os caras que estavam tocando. Não, vocês têm que subir no palco junto com eles, mano. Ia realizar um sonho. Nossa, mano, e beleza, ó. 1969. E se a gente levasse, tipo, a música do Jimi Hendrix depois dessa época e mostrasse pra ele? Mano, eu acho que ele... Mano, eu acho que ele ia pirar, velho. Ia ficar louco, você, mano. Criaria um buraco negro ali. Ia sugar toda a humanidade, o espaço-tempo e acabar com tudo. Mano, a nossa máquina é uma churrasqueira. Esqueça a física. Esqueça buracos negros. Você acha que Jimi Hendrix ia entrar no colapso? Ah, mano, ele ia entrar... Ali, ou então ele ia estar tão louco na droga já que nem ia ligar. Ou é ele verdade. Tava babando e a gente mostrando a música dele, ele volta à consciência. Caralho, cuzão. Eita, cuzão. Oh, man, nossa, olha o plot aí. Droga, só por causa disso. Isso criou o Proerd. Caralho, Jimi Hendrix criou o Proerd, velho. Com certeza. Na moral, então, assim, se eu fosse pra lá, eu ia vestir de leão do Proerd, mano. Nossa, velho! Proerd lá, velho. Proerd é um programa. Mano, os caras... Tem relatos de policial, que tinha policial pra caralho lá. Falou que assim, que eles... Tinha 400 mil... Tinha mais de 500 mil de pessoas, vamos botar. Mas eles liberavam tudo porque assim, mano, era crime de 2 em 2 segundos. Não tinha mais... não ia ter prisão. Não ia ter prisão, velho. Não ia ter prisão. Tá, ó, esses loucos tá tudo aqui. Não vai sair daqui. Vai dar certo. Tá, ó, essa é a larga prisão aí, vocês. Melhor largar. Não, então, a solução foi liberar, senão então, o negócio meu amigo, tava... DN salvou o rock and roll. Eu agradeço. A puta que pariu, aonde já se viu? Hoje eu tô tipo tolerância zero. Não te tolero. Sua porra pega, hein? Sumiu? Cadê a Teté? Oi, esse... De novo aqui, Rodrigues Pati. Mano, eu ia pro Titanic só pra ver a Rose pelada lá na hora que eu tava desenhando ela, mano. Mas você ia voltar. Não, primeira coisa. Ninguém tá pensando em voltar. O negócio é aí, velho. Foda-se a volta. Você ia aparecer dentro do quarto ou na janela do lado? Ah, mano, até porque lá no filme, a janelinha, aquelas bolinhas na... Mano, eu ia dar uma olhada nervosa. Depois eu ia falar, capitão, ô, você vai bater no iceberg, filho da puta. Já dá um aviso mesmo. Talvez não desse tempo, mas o importante é que eu ia ver pra ver. Mano, será que é tudo isso mesmo, igual mostra no filme? Ah, cara, você assistiu com quantos anos de idade? 12. Então não é, né, Rafael? Caralho. Tinha muito. Regra dos 15 anos. Acabar de descobrir a punheta. Né? primeira embaçada de vidro e a passada de mão. Eu falo, caralho! Eita, pô! O que é isso? Rafael com 12 anos, né, cara? O negócio dá uma melhorada. É, então. Mas aí, você apareceu do lado de fora. Claro. Você não ia interferir nessa cena? Não, eu ia assistir. Você ia só assistir. Voyeur Rafael. E aí, depois você ia falar com ela? Não, eu ia falar, meu, eu assisti vários filmes seus, velho. Nossa. Nos filmes você não era tudo isso. Ou talvez no filme você era melhor, não sei. Mas calma, deixa no ar. Na filmagem ou você tá voltando no Titanic não, real? Então, é por isso. Ó, Titanic real. Ou eu falaria pra ela, meu, eu já assisti sua história... E no filme você era muito melhor. Ou você era muito pior. Eu tenho que preparar a frase. Eu só solto no momento. Oh! Fuck! Não, se fosse eu, esperava os dois saírem do quarto e falava: aê! Tava transando, hein? Eu vi danada. Você ia salvar o Titanic? Eu ia, cara. Que você ia fazer isso? Mano, eu ia tacar uma Bavária no capitão. Mas e virar o mancho com tudo, velho. Você perder a Bavária, como que você ia voltar? É, então não podia tacar a Bavária. Qualquer outra coisa. Mano, eu dava uma de João sem braço, velho. Ia subindo, tô andando no navio e tal. Isso aqui é a cabine, cara. Que show. E ia trocando uma ideia sem querer, esbarrava virava um mancho com tudo, velho. Ou pelo menos um grau que fosse ali, já ia dar uma interferência legal. Chegar falando pra ele, tipo assim, mano, você vai bater num iceberg, você acha que era demais, o cara não ia suportar. É, eu acho que ele ia... Ah, velho, tô aqui faz tempo, você quer ensinar um padre a rezar a missa? Mais ou menos isso, né, velho? Então, tá sai daqui, eu sou capitão, né, mano? O cara era o capitão do maior... navio do mundo até então. É o capitão do maior navio. Tinha pouco ego, cara. Então, ou pode ser que colocaria alguém pra ficar com mais atenção, porque na hora que viram já tava em cima de fato. Por que você não bota a Rose pelada pra falar pro capitão? É, porque... Chama bastante atenção. Chama bastante atenção. O problema é só do quarto dela até a caminha, mas... É só esse o problema. Também, que então, problema é o trajeto. Parar o coito no meio também, vamos combinar que é meio... Aí ia ser muito sacana errado, se eu fizesse isso, velho. Então, por consideração lá, o Leonardo DiCaprio... Salvamos o Titanic. Salvamos o Titanic e tá todo mundo vivo. A maior bilheteria do mundo, porque não ia ter. Foda-se! Tô nem aí, velho. A Rose tá viva ainda, ou não, sei lá. Aí, salvamos milhares de pessoas, mas destruímos o cinema. Então, bora pra próxima. Vai lançar a Marvel mais pra frente, relaxa. Indo pra onde o Marco falou do Pedro Álvares Cabral, eu iria na expedição junto com ele. E levava uma JBL. Fuzinho. Caralho! Você usaria a JBL pra entrar na expedição dele? Com certeza. Porque todo mundo ia escutar o som, aquela playlist topzera que a gente tem do Buraco Negro. E ia falar, meu Deus do céu. Os caras iam deixar você virar o rei de Portugal. Não, pera lá. Ou os caras iam te queimar, que esse é um bruxo filho da puta, né? É verdade. É magia negra essa desgraça. Se você usasse a bruxaria quando você chegasse no Brasil. Enfrentei os índios. Mas como é que eu ia entrar na expedição? Ia ter que fingir? Mano, você tava. Ia ter que fingir que era Cristiano Ronaldo. Você volta direto aqui no Brasil. Ah, acho que o Rafael que ia dar certo. Ele fingia que era o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Homem de braço. Mano, é só vai pra lá com o Zoro. Não, paga a expedição e entra nessa porra. É verdade. O problema é. Você ia vender remedinho pra escorbuto, vitamina C, dentro do navio, todo mundo morrendo nessa porra. que você ia fazer? Já ia preparar. Você ia todo mundo ou foda-se? Você me dava essa receita falsa aí, comprava lá no Célio ali, né? No Célio? Levava aí, você já entrava no navio vendendo remédio. Com já certeza. Começou bem, ó. Já vitamina. Já estamos salvando. Já estamos salvando a expedição inteira. Olha só. Ou isso é ruim? Não sei. Não sei. Não sei. Vai é bom que. Salvar português. Nessa época já tinha penicilina? Daí está provavelmente não. Não, provavelmente não. Já levou também umas injeções, já também. Falou, ó. De nada. Tô de salvando nada. Uns milhões aqui. Oh, né? Pega isso aí, mas ó. Vai chegar uma hora que você vai ter que usar. Deixa guardado nisso aí, hein? Deixa guardado esse trem. Toma esse caso, hein? Lê tudo a bula, viu? Beleza, você salvou a expedição inteira. Chegou no Brasil. Chegou no Brasil. Com a sua JBL. Com a minha JBL. No ombro. Tem que ser extreme pra ficar no ombro. O que você tá escutando? Cara, sei lá. Acho que é uma playlist de pagode. Mano, não. Se você chegasse na playlist Sons de Natureza, você ia bugar a mente de todo mundo. É verdade. Não, você só ia ver caralho, o caralho. O índio tela azul ia ser. Dentro da caixa. Tem uma onça. Não, mas aí, não, aí não dá. Porque eles iam me matar. Achar que eu tava, tipo, ferindo a natureza. Ah, é. Ia estar aprendendo. Eu tava aprendendo o. Homem branco não, prende natureza. Você quer que os índios tenham medo? Som de trovão. É verdade. Pô, tocando a tempestade do caramba. Sons de chuva. Tendo louco. E aí, mas você ia dominar os índios? Ah, cara, com certeza. O que você ia fazer? Índio nem é gente. Gol! Brincadeira, mentira. As meninas dão um Nesp pra quem te matando, velho. Bom, mas beleza, tá bom. O que você ia fazer? Você ia fazer na guerra dos índios? Cara, na verdade não. Na verdade, eu ia deixar a treta rolar, ou, tipo, o bagulho ia acontecer. Ah, mas os portugueses já iam massacrar os índios. Então, só que aí eu ia ser mais esperto que os portugueses. Ah, isso não é difícil, eu já sei, né? Eu já sei. Eu já sei onde tem todo o ouro, todas as paradas. Eu já ia lá, fi, rapelar, tipo, a maior parte, tipo, onde eles provavelmente não iriam achar mais nada. Fingir que nada aconteceu, fi. E voltava. E voltava pro presente? Voltava presente, o ouro vale muito ainda hoje. Ganancioso, caralho. Nossa, olha. Marechal Deodoro da Fonseca, esse é Marechal de Hortaliano Nascimento. Com certeza. Rapelou o Brasil. Toma no cu e os necessitados. Novas terras. E, Diopa, você no meio lá dos portugueses, representando os índios, cacete, sem entrar na cultura dos caras? Nem fudeu. Você ia ficar peladinho de tanga? Ah, de tanguinha, velho, mó da hora. Não, nem por isso. Já viu o Richard Rasmussen, que ele tem que colocar aquela luva de formiga? Mas nem fudendo, eu tenho medo de uma formiga sobe no meu pé, já chacoalhando inteiro. Chacoalho mais que o boneco da Michelin. Aí o Jopa não dominaria os índios. Eu acho que... Na hora do teste do cacique... Não, Jota, lhe falta ódio. Não, falta coragem mesmo. Sumiu? Cadê a Teté? Cara, eu ia voltar na época dos grandes filósofos. Eu ia chegar em Atena, na Grécia, chegar a Platão e falar: cala a boca, você tá doidão, que você tá falando que tem nada a ver, mano. Nada a ver. Só com esse linguajar, velho. Chega com a equação de Pitágoras e dá um peteleco com essa merda aqui, ó. Seu Paulo Guto. Chega com a calculadora pra ele falar, ó. Toma, tudo que você faz aí que leva 3 dias pra fazer uma conta, eu faço em 5 segundos. Seu lixo. Seu lixo tá destruído. Mano, beleza, você chegar pra mim e falar assim, ó, o futuro foi dominado por memes. Memes. Essa filosofia, é isso, mano? Eu ia chegar com a página do Nine Gag aberta e falar, ó, tá vendo todos esses livros que você escreveu aí? Ninguém liga. Ninguém quer ver, ó, tá vendo? Essas troll face. Nego quer ver meme. Desculpa lhe dizer isso, mas é a realidade. É Trollface, a nossa maior ídolo dos memes é a Gretchen. Aí não. Nossa, velho. Aí não. Platão, meu amigo. Fala, Platão, deu errado, velho. Morre vamos não. Vamos dar uma pensada como é que você mudada, tá escrevendo véio. Esses livros aí. Dá uma mudada. E não. Vamos tentar escrever em inglês pra dar uma facilitada. Não, galera, não sei se vocês sabem, mas isso aí é a língua que vai dominar o mundo. Bom, eu ia... eu ia lá pra, pra idade do bronze, velho. Porque naquela época eles acreditavam que a Terra era plana. Vou mandar pra os terraplanistas pra lá. Dá sua Bavária aqui. Dá sua Bavária aqui. Eu ia ter que comprar um caminhão de Bavária e mandar todo mundo pra lá, velho. Fala, vocês não querem que a Terra seja plana? Acho que... Aqui nessa época é, pode ir, vai. Conversa com todo mundo que acha igual. Aqui tem os mais retardados pra falar com isso. Fica aí, velho. Eu acho que os caras da época de bronze iam falar, não, a gente não quer esse povo aqui não. Não, não. É eu vou acreditar que é redonda, tchau. Ai, velho. Eu voltaria só pra ver o Oco na época medieval das caças bruxas. Ah, Chacas bruxas. Na não, vaca não. Das druxas. Eu voltaria pra época medieval da, das. Eu voltaria. da caça às bruxas. Nossa, ficou muito ruim. ficou muito ruim. É, parece que. Não é, ai, ficou muito ruim. Parece que o derrame veio. Tipo, errando, você falou. Eu voltaria na época medieval da caça às bruxas. Onde todo mundo tacava fogo nas mulheres porque mexiam elas nos oréganozinhos ali, ó. mexiam nos negócios proibidos. Um coentro na comida. Tá errado. Taca fogo. Fudeu. Taca fogo. Mano, eu chegaria no meio de um, tipo, um forcrezinho, enforcado, tacava fogo, no meio da fogueira lá. Fazendo um negócio muito louco. Levaria uma máquina de fumaça, velho. Nossa, velho. Gelo seco. Gelo seco e laser, tá ligado? Assaltaria um DJ aqui no presente. Levaria estruturas de DJ. Rafael, ó. Se eu mirar esse laser pra você, você vai ficar. Vai adoecer. Então não chega perto de mim. Já ganhava. Ninguém vai chegar perto de mim, velho. Eu ia fazer o povo matar todos os inquisidores. Ia largar todas as bruxas vivinhas. Olha, mano. Aí eu queria ver o que ia acontecer no futuro, meu amigo. Ah, a gente é religião católica. Só isso. Caralho, droga. É, faz outra coisa lá. Religião Wicca ia dominar o universo? Sei lá. Ah, além do mais forte, primeiro que chegasse e falar, ó, esse espaço aqui é meu. Não, mas eu queria ir lá só pra ver como que era o bagulho, mano. Ah, ia ser tenebroso. Alguma coisa bizarra tinha. Ah, com certeza, velho. Com certeza, tinha. Ah, tinha nego fazendo coisa errada ali, viu? Tinha coisa tinha errada. Tinha umas que precisava ter ido mesmo, viu? Tinha umas que queimaram, assim, de verdade. Queimaram e falaram, não, essa daí tá... Queimaram o fogo verde, filho. O negócio tava brabo. Mas eu iria pra lá, mano. E se uma bruxa se diasse? Porra. É. Se você fosse lá e conversasse com uma bruxa, você não voltava. É, mano, porque você tá com uma barbona, assim. É, os caras já lenhador, falam, nossa... Tá, representando a família. É que provar meu coentro. Coentro e orégano, relaxa. Só relaxa. Bebe, bebê. Ai, que bosta, velho. Cara, uma parada que ia ser muito louco se a gente voltasse e fizesse, eu primeiro ia no algum estúdio de cinema, alguma coisa, roubava uma roupa de ET, uma roupa que, tipo, parecesse muito realista, jogava minha Bavária no chão e ia pra lua. No mesmo dia que o cara, o primeiro gol. Não, na verdade, tipo, plantava os matinhos lá no carro meio dos matinhos. Chegava e falava assim: busca em conhecimento. Ia fazer o ET Bilúcio real. Mano, você ia fazer uma roupa meio pesada. Você ia, a hora que o cara pisasse na lua, você ia correndo dar um nocaute nele. Com certeza. O que ia acontecer com o mundo? Ele ia dar um fio de capoeira nele. O que ia acontecer com o universo, mano? Mano, eu não agora sei, me cara. Fala. Tudo não as câmeras lá. Mano, eu te dava até um laser pra você colocar no dedo, velho. Tudo as câmerazinhas lá. E o Jonathan T chegando dando uma porrada no. Foi, pô, Neil Armstrong. Neil Armstrong. Levando uma rasteira do Joe. Não, eu penso com a Bavária na mão ainda. Pela NASA. No Neil Armstrong. Ué, mas a gente ia agradecer porque eu acho que a gente ia ter um estudo muito melhor sobre os planetas aí, mano, tudo. Mas os caras iam encarnar nisso daí, velho. Fudeu. ET existem e eles são pequenos. E mano, sabem lutar capoeira. Sabe capoeira. Mano, oh, o Brasil ia virar uma potência. Ô, oh, louco. A maior escola de capoeira do Brasil. Ou ia acabar com a gente achando que nós somos... reptilianos. Descendentes de ETs. Poucos ETs. Brasileiros reptilianos. Caralho, esses caras dançam a mesma dança dos caras ali, bicho. Acaba. Acaba. Cara, isso que é a palavra que eu parei de pensar agora. Será que esses caras não tinham, tipo, nenhuma arma, nem nada? Tipo, não é possível que esse cara foi pra lua. Nossa, é verdade, não mano. Não tinha nada. Ah, pelo menos ah, devia 38 ter um... devia ter. Ah, devia ter. Porra, mas sem oxigênio, pô. Dá pra tirar na lua? Não. Ah, a gravidade lá é menor. Como é que você vai entrar na lua se não tem porte? É verdade. Como é que você vai entrar na lua se não tem porte? Canela, é verdade. Leva um canivete, já tá de bom tamanho. Seu Joe tá correndo pra dançar capoeira na frente do astronauta, o astronauta com um arpão. Caçar baleia. Eu ia colocar. Eu ia colocar a cabeça assim, travessa tipo. Cravado em Marte. Eu ia colocar tava a cabeça brincando. Tipo, contrário, assim, colocar a cabeça como se estivesse pra cima. Nossa. Só que eu ficava de quatro e ia parecer que ia estar tipo a menina do chamado. Tipo, nossa! Cavado, ia sair correndo pra cima do cara. Ele infartava, velho. Não, ali, não, era, filho. Acabava expulsando da cara, não, esquece. Eles nem voltavam pra terra. Não, tamo bem aqui. Mas, velho, não vem. Fudeu. Nossa, velho. Ia ser muito bom. Talvez hoje nossos carros flutuassem, né? Se acontecesse verdade. Isso. Aí, a gente ia ser um negócio top. Um louco. Vai, Joe, vamos fazer de tudo pra você voltar, então, e fazer vamos, essa vamos, merda. Vamos. Cadê a babada? Você, cara ouvinte, fã de Jurassic Park. Imagina agora, pegando essa Bavária quente, tacando uma churrasqueira, explodindo, você para em cima de um... Tiranossauro Rex. Domado. Eu já pego o raio. Ô, senhor, velho. Já selado em cima do dinossauro. E detalhe, porra. Eu queria o chicote do Beto Carreiro ainda. 100%, 100%. Com a JBL tocando a trilhazinha do... Tatarata, tatara. Beto Carreiro. Chum, pau. Dinossaurinho lá, né? Não ia ter nem tempo de pensar alguma coisa. Mano, os Velociraptor ia ser tipo umas R1, né, mano? Umas mil cilindradas. Cortando mano, o giro pra lá. Em vez de você estar cortando o giro, você tá parte de Tiranossauro. Mano, ai, meu Deus. Ia ser louco. Mas também, se você descesse o dinossauro, você tá morto, já era. Na hora. Provavelmente em cima do dinossauro estaria morto. Já estaria morto. Estamos trabalhando com a possibilidade de você conseguir ficar lá em cima e ele não fazer nada. Não, o que, que eu tô fazendo em cima de um tiranossauro? Já mano, mas pro tiranossauro ele não tem bracinho pra te buscar. Ele não vai conseguir. Ele é tá fudido, você é um parasita. Não, tiranossauro, tem, tipo assim, uns tiranossauro coça a nuca. Ninguém fez a pesquisa. Olha o tamanho do bicho. Isso, um cavalo. Se ele só der a relinchada e subir, você já cai. Imagina um tiranossauro de dar dois passos, você já tá no chão. Ah, mano, eu acho que não, porque... Tiranossauro da cambalhota, ninguém sabe. Eu acho que ia ser de boa, ia ser de boa. A gente é pequeno demais pra alimentar a fome dele. Então, ele ia... Ah, fica aí, mano. É, se for pensar pela parte do cavalo que ele também empina, né? Se for ver o tiranossauro, você tá sempre empinando. Tá com aquele pra duas patas. Ele dá duas patas. Caraca. Como é que ele vai empinar com duas patas? É verdade, ele você dá... Você não consegue empinar um monociclo. Não, deixa eu ver. Tiranossauro pula, seria empinado, talvez? Vamos descobrir, né? Vamos descobrir? Ei, que outro dinossauro? A gente tá deixando ele muito... É, o Pterodátilo. Nossa, ia ser louco. Esse é tipo um Asa Delta, né, mano? Asa Delta. Mas se você errasse o cálculo ali, você tá morto, né? Caía, você ia pegar ele no chão. É, você ia selar ele também. Ah, mano, eu acho que é com uma cinta mesmo, tá ligado? Você vem, coloca em volta do pescoço dele, já monta atrás e vai. Foi. Tá voando, já era. Tá voando. É desse jeito, mano. Cara, Velociraptor, aquelas galinhas gigantes. É, então, o Velociraptor era o melhor de tudo, né? É. Trazia um, filho. Você podia acordar faltando 5 minutos pra começar a aula. Corri igual um tiro. Agora me fala, e se você conseguisse colocar o tiranossauro em cima da churrasqueira, jogar a Bavária nele e aparecer na lua com ele? Caralho, aí não. Na moral, você vai... Na moral, aí já era. Vestido mano, de alienígena. Mano. Os caras nem pousam a nave na lua. Passa, mano. Não, tamo voltando. Não, mano, mas isso me deixou chateado. Achei que era pra colocar em prática um filme. Trazer um pra tomar água na piscina. Comer um cachorro. É sei lá, né, mano. Sair correndo no carro conversível. Sea World. Mas só que... Já tomou. Ao invés de duas baleias e duas orcas, tem um tiranossauro no Sea World. Mano, eu ficaria rico, velho. Porque eu ia com a minha mochila, a mochila do meu irmão do TG. E onde via ovo, pegava e trazia, velho. Já trazia. Colocava na incubadora. Um ovo. Porque o ovo de dinossauro deve ser pequeno. Não, pegava dos menorzinhos, pô. Aí ia com duas do TG. Então. Tá bom. Duas, resolveu. Pra caber dois ovos. E uma caixa diferente ainda, daquelas de plástico. Ah, e aí? Mano, eu ia trazer, depois que nasceu já era. Você quer ver? Tá, beleza. Vai ter que pagar, parceiro, desse jeito. Aí é rico, mano. É a parte de diversão mais cara do mundo. É, com certeza. O Walt Disney? Pato. Você já viu pro Jurassic Park, não deu certo, né, Ben? Tô nem aí, vou ficar rico antes, pô. Já é. Pau no cu dos prejudicados. É, com certeza. Eu vou estar lá. É só não trazer os que voam. Qualquer coisa, a gente faz melhor que o filme. Já. Então, abrindo mais essa Bavária, tacando no chão da nossa churrasqueira e indo pra época do renascentismo. Caralho, primeira, foi longe, hein? Eu ia chegar dentro da casa do Leonardo da Vinci. Na hora que ele estivesse desenhando a Mona Lisa. Filha da... A hora que ele estivesse desenhando bem o sorriso dele. E fala, ô filha da puta. Você quer desenhar ela séria ou com sorrimo? Você decide. O cu sorrimo. Sorrimos. Decido, filha. Tá rindo, tá chorando, tá fazendo o quê? Olha, eu tenho uma ideia melhor. Que cachorro. Esquece que... isso aí. Eu tenho aqui emoji. Vamos desenhar uns emoji top. Isso aí é futuro. Olha, eu vim do futuro. Eu posso provar com meu laser minha caixinha da JBL. Isso é definição de futuro, né, velho? Ah, caramba, não consigo. E você chega tocando o áudio, já... Mano, como... Você fala pra ele, ó, desenha o emoji do sorrindo com lágrima, o sinalzinho do ok e o outro sinalzinho do top. Pronto. Acabou, é velho. Mona Lisa. Mano, é verdade. Porque assim, velho, quando você olha pro quadro, você fala, cara, eu olho pro quadro, parece que ela acabou de fazer alguma sacanagem, alguém viu, e ela tá segurando o riso, mano. Ela tá com cara de quem peidou na missa. É, tipo, você sente o cheiro e olha pro lado, aí ela... Ela tá segurando ali. Ou então aquele sorriso falso, tipo... Dá um sorriso naquele seu aniversário da tia. Ou ela tá participando do UTC, aí ela não quer perder, mano. Conta uma piada mó da hora, ela tá... disse que foi mó legal, mas... Travando o riso. Fala, cara. Uma risada, Mona Lisa. Chega assim. Tirar foto com a tia, vamos lá. Só o sobrinho agora. O Leonardo da Vinci. Véi, eu não aguento mais, velho. Chegar lá na minha prova de educação artística e a professora perguntar: o que que a Mona Lisa está fazendo? Ela está rindo ou está séria? Justifique sua resposta em 20 linhas. Eu falei, eu vou saber, ô piranha. A culpa é tua, teu filho da puta. Além de, claro, como se ele está pintando a Mona Lisa, ela vai estar ali. Eu vou dar um tapa na cara dela. Resolve! Tá sorrindo ou não? Mano, vamos, eu acho que eu não ia dar... Na cadeira dela. Eu não ia dar um tapa nela. Acho que eu ia levar meu celular pra mostrar as montagens que tem, velho. Tipo... tem umas montagem muito... Montagem atualizada. Mano, tem um que ela tá... Mano, o que eu mais gosto é que ela tá tomando cerveja. Fez tá até bigodinho, velho. É o melhor. Mas tem uns lá que os caras lá do Rio de Janeiro fez até fumando maconha, velho. Ah, é, com certeza. Não, eu acho que se for pra voltar... Pra ver uma foto histórica, eu queria voltar pra ver a foto de Jesus segurando o Velociraptor. Melhor foto da internet. Essa é a melhor foto da internet. Lá com o Leonardo da Vinci, não tem o desenho dele de homem vitroviano? eu ia falar, desenha o Goku aí. Porque aí todas as imagens com o Goku ia ser acerta. É verdade. Olha lá. É verdade. Não ia ficar bom? Aí o cara que desenhasse o ser humano normal primeiro ia falar, olha lá, tá diferente. Tá errado aí, Rogerinho. Tá errado, Rogerinho. Ai, velho. É o Mike e o plano dele de dominação mundial pelos animes. Com certeza. Dragon Ball não é anime, Dragon Ball é normal. É normal, é desenho. Voltaremos pro Joga uma Bavária Quente. A gente volta pra época... grego também, da antiga Grécia. Antiga Grécia. Só que é nós quatro agora, porque a gente ia fazer umas peripécias. Invasão de Troia? Com certeza. Era, é isso? Ah, não sei. É o Cavalo de Troia, o Cavalo de Troia. É por causa do Cavalo de Troia, mas... obviamente, com cavalo, eles só se fuderam porque era um cavalo. Sim. A gente tem que dar uma brasileirada nessa porra. Vamos colocar o quê, então? A capivara de Troia. Nossa, você não vai acreditar, velho. O cara fez uma capivara sem saber o que era uma capivara. Não, mas a gente tava lá. Aí depois, nos livros de história, os caras chegam no Brasil e falam... era isso, meu Deus. Tinha ouvido. E você acha que a gente fazendo capivara ia dar certo nosso plano de invasão? Cara, primeiro que capivara de Troia ia poder conseguir colocar, tipo, 1 bilhão de soldados lá dentro, né? É, porque ela é mais gordinha, né, velho? Gordinha. É. Já dava mais certo, já. Já ia dar mais certo. Mas como que a gente ia convencer eles a fazer a capivara de Troia? Eu acho que a gente podia convencer eles, mostrando que nós somos foda, que viemos do futuro e nós temos uma JBL. É o kit padrão. É o kit padrão. Não, eu nem tirei o laser do bolso. Pera lá. O laser vai descer pra daqui a pouco, calma. Se alguém questionar, ligou, já era. O laser saía do olho da capivara. Verdade. Nossa. Ele leva 3 lasers. 1 pra ficar com a gente e 2 pra ficar nos olhos da capivara. Não. A gente não ia colocar no olho da capivara. Na hora que a gente entrasse, a gente ia colocar no cu da capivara. Pra chamar a atenção do pessoal. Ia dar mais certo. Ia chamar muito mais. Tipo, nossa, ela vai ser alguma coisa dali, meu. Código Morse. É. Cu de Morse de capivara. Código Morse. De capivara. Aí a gente já ia conseguir convencer os caras. Só que a gente ia ter que desenhar na areia lá, mano. Que era uma capivara pra eles. Beleza. A gente desenha. Você vai levar papel, filha da puta. Você vai levar papel. Não, mas é pra ficar mais rápido, né? Até buscar papel, escrever no carvão, cara. Aí a gente ia desenhar pra eles e começar a construir as capivaras. A capivara. Mano, o que, que a gente ia fazer, velho? A gente ia entrar ali dentro, os caras iam levar nós lá pra dentro, não ia matar todo mundo, mano? Os caras, eles morreram porque tacaram fogo no cavalo? Não sei da história do bagulho. Não, mano, saiu soldado, tinha um monte de soldado dentro do cavalo. E à noite, eles esperaram anoitecer, saíram do cavalo e atacaram a cidade despreparada. Foi lindo. E a entrada ia ser pelo cu da capivara. Né? Claro. Já tá do lado do prefeito de Troia falando, ó. Se eu fosse você dar uma olhada dentro dessa capivara. Ah, seria assim. Eu ia falar, tá vendo aquele negócio piscando ali? Não é normal. Olha, não queria falar nada. Mano, eu fico imaginando. Olha, o cara tem uma JBL, eu também tenho. Falar, meu amigo, eu vim do futuro, capivara não pisca o cu. Então, cuidado. Não, o que eu ia fazer? Deixar a JBL com os caras lá dentro da capivara. Ficar do lado do rei e só ia sincronizar o Bluetooth. Falou, ó, escuta, ó, fazer o barulho. Ia fazer, ó, turic, sincronizando com a JBL. Ó, tem maluco lá dentro, ó, abre essa porra. Mano, eu fazia melhor. Uma coisa que não ia ter, pra provar que tem gente ali, velho. Eu ia colocar aqui, eu ia sincronizar, ia fazer um turno. Aí todo mundo já ia ficar esperando, né? Essa caixa fez barulho. Eu vou falar, ó, eu vou provar pro senhor que tem alguém, tem gente dentro dessa capivara, quer ver? Eu ia gravar aqui uma coisa no WhatsApp e ia apertar play. Mano, não ia ter um que ia segurar e todo mundo. Eu ia simular um peido, velho. Apertava play e já começava um. Mano, não ia ter, gente. Você grava sua voz e deixa lá. Porque daí você fala assim, ó, como vou dar o play. Como se fosse a capivara daí de dentro da capivara vai sair a sua voz assim. Eu avisei que tem gente aqui. Fala lá. Viu? Até ela. Dá pra gente dominar também a Grécia Antiga. Coloca essa JBL na boca da capivara. Você grava o áudio. Hora que chegar a capivara lá dentro, você fala. A capivara é o seu novo demo agora. Dá o play no áudio. A capivara falando, meu irmão. Mano, mas é assim. Você só ia ser Deus por um dia. Acabou a bateria, você tomou no cu, velho. É verdade. É o que eu preciso. Não, leva uns powerbank, filho. Dá pra carregar. Caralho, vocês estão de uma semana. Na história das religiões. virar a religião da capivara. Nossa, velho, virar o Brasil ali. A capital do mundo. Do mundo, velho. Mano, pera lá, será que no computador também ia ser capivara de Troia, aquele vírus? Nossa, ah, vírus! Nossa, capivara de Troia! O Avast ia mudar. O Avast ia mudar, velho. Esse podcast foi editado por Time Criativo. Soluções em audiovisual e podcast.